dia de manhã eu acordei e uma doce melodia cantarolei e fiz o sol nascer por detrás dos montes e alvorecer nos horizontes e fiz o sol nascer por detrás dos montes e alvorecer nos horizontes. Um dia de manhã eu acordei e uma doce melodia cantarolei e fiz o sol nascer por detrás dos montes e alvorecer nos horizontes e fiz o sol nascer por detrás.